O dia 27 de setembro na história, 1952, morre em acidente automobilístico o cantor Francisco Alves. 1956, o primeiro de uma nova série de testes do Reino Unido com bombas atômicas é realizado no campo de provas no deserto do sul da Austrália. 1989, a empresa japonesa Sony, um dos maiores fabricantes de produtos eletrônicos do mundo, compra Columbia Pictures. 2001, avião da FAB explode com 9 tripulantes em Niterói. 2004, gripe do frango atinge pessoas na Tailândia. Uma mulher de 32 anos foi hospitalizada e dois de seus parentes morreram. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.